figurim. É o Ricardinho sem neurose, estênio complicado. O reino é o barca na batida, neguinho. Quem diria? Atravessei a fronteira, ganhei vários milhão. Vem pra minha festa, hoje tem comemoração. Na beira da piscina é o que não pode faltar. Brota essa gostosa, hoje eu vou patrocinar. Ai, ui, ui, ui. Joel CD. Ai, maconha, cocaína, ló. E tudo mais. Maconha, cocaína, ló. E tudo mais. E tudo mais, maconha, cocaína, loló. E tudo mais, maconha, cocaína, loló. E tudo mais, ai, ai, maconha, cocaína, loló. E tudo mais, ai, maconha, cocaína, loló. E tudo mais. Barca no beat, diferente pra carai, vai. Ganhei vários milhão. Vem pra minha festa, hoje tem comemoração. Na beira da piscina é o que não pode faltar. Brota essa gostosa, hoje eu vou patrocinar. Ai, ui, ui, ui. Joel CD. Ai, maconha, cocaína, loló. E tudo mais. Maconha, cocaína, loló. E tudo mais. Maconha, cocaína, loló. E tudo mais. Pega leve, barca no beat.